regratos e pacientes nos bens e ingredientes. Não compres coisas a rodos, tu faz compras conscientes para que chegue para nós todos. Ataca magros e gordos, ataca magros e gordos. Isto é um grande problema, evita estar com todos. Que eu também estou de quarentena, ser responsável vale a pena. Não arrisques que és infeliz, para acabar com este dilema. Sabe que esta malta te diz: está doente o nosso país, o vírus trouxe canseiras. Eu não posso estar feliz, mas não perco as estribeiras. Para bem da tua saúde, fica em casa nem que não queiras. E obrigado pela virtude, enfermeiros e enfermeiras. Acabaram-se as olheiras, acabaram-se as olheiras. Já há tempo para descansar, mas a higiene e boas maneiras nunca devemos descuidar. Frequentemente as mãos lavar, não esquecer o desinfetante. Se sair a máscara usar, o bem de todos é importante. Vou-te dizer neste instante, vou-te dizer neste instante, toca-te ficar em casa, que este vírus na verdade não é nós que nos arrasa. Com a família por perto, no aconchego do lar, fica em casa, se é esperto, família em primeiro lugar. Estás no ventre a carregar, estás no ventre a carregar, o amor que é mais puro, grávidas a tentar. Manter o bebê seguro, para conseguir despistar. Este vírus obscuro, nos braços e descarregar, a maior razão do futuro. Seja mal ou seja duro, há que a natalidade aumentar. Amor e muito carinho, à mulher não vou recusar. Para cuidar de ti e dos teus, e para que este surto mude, liga SNS 24, Serviço Nacional de Saúde. Toma uma atitude, toma uma atitude, que a ninguém se atrasa. Mandam as autoridades e cada um para a sua casa. Digo com o peito em brasa, nelas deve ter confiança. Agradecemos às autoridades que zelam pela segurança. Ao pé deles são criança, merecem os mil cuidados. São a nossa melhor herança e os menos informados. Aos idosos reformados, peçam-vos neste momento, protegei-vos, fiquem em casa, evitai-nos o sofrimento. Em casa é um tormento, tenho o coração apertado. Obrigado à televisão, informa por todo lado. Há balas para enterrar corpos, e mesmo assim que isto está, os pobres morrem coitados e os ladrões ficam por par. Aos conselhos que o mundo dá, junto a tantos que outros dão, acho que o melhor será é manter a prevenção. Mantendo uma só união, numa corrente sem cortes, confirmo convicção que todos juntos somos mais fortes. Amor, como tudo começou, se te esqueceste eu não. Nosso primeiro beija-beija foi atrás da igreja, no bailarico de verão. A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir, e toda a aldeia também a querer nos ver acertar e para me encorajar. Ainda me lembro, meu bem, toda a malta gritou, até o padre ajudou. Aperta, aperta com ela, a banda sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela, nós apertámos os dois. Então aí é que foi, aperta, aperta com ela. E assim, amor, pois então, começou nossa paixão.

arc-en-ciel. Nova, que beleza não há igual. Procura a

português já está sempre para gritar. Péter le drapeau, toute une communauté dans le monde a crié Ronaldo. Et Théo, et Méo, et Nos, et Vos, faites-nous rêver comme Guerrero, c'était au Stade de France.